Pastor Silas Malafaia toma posse como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, tendo como suplente pastor Jabes de Alencar, composto de 12 ministros e de 78 representantes da sociedade civil. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República conta hoje com 3 evangélicos: pastor Silas Malafaia, pastor Fanini, não sei quem é, e bispo Alceu Nechaz. Tendo como suplentes pastor Jabes de Alencar e pastor Lourenço e bispo Natal. Então, para simplificar, está aqui até uma foto dele recebendo aqui a condecoração lá em Brasília. Para simplificar a coisa toda, esta associação, esta ligação com a política e a igreja é a infiltração do satanismo, da imoralidade, do banalismo, que está fazendo o Espírito Santo se calar nesses dias dentro das igrejas. Por causa do quê? Da ambição desses homens aqui. Eles querem uma cadeira lá em Brasília, mas não querem falar o que convém ao Espírito Santo. Não querem falar o que convém Jesus Cristo na igreja. E eles estão tornando a igreja vendável. O valor financeiro e de voto eleitoral. Mas que se tornou inútil acerca do papel da igreja de Cristo de ser pregoeira da justiça e anunciadora da volta de Jesus. Na cadeira de Moisés estão sentados, se dizem santos, se dizem salvos, fariseus, hipócritas, corruptos e doentes. Quem são vocês que ainda se dizem crentes? Todo mundo crê em algo aonde firma sua fé. Me diz quem veio pra acusar, se não foi Lucifer. Sua igreja tá podre, envolvida com a política. Seus atos para Deus fedem mais do que carniça. Se julgasse a si mesmo não seria julgado, pois aquele que condena também será condenado. A invenção de um sodomita você usa, propaga. Luiz 15 foi o bicha que inventou a tal gravata. Não se preocupa com as almas, nem muito menos com a mãe. Só pensa nas ovelhas para arrancar a lã. Jesus Cristo tá voltando, quero ver como vai ser. Vai entrar ou ser jogada onde os dentes vão ranger. Reconheço os meus erros, dou um tapa na guilê. Se é que tem visão, olhe pra dentro de você. Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Quem não errar, tire a pedra. O preto aqui tá de pé. Pela fé, sigo em frente, pedindo Pai perdão. Não me intitulo salvo, mas luto por salvação. Senhor, derrama tua unção. Vivifica a igreja hoje, relatando o que eu vejo, Pai. Várias igrejas estão podres.